Sob a luz do luar, teu sorriso suave, um sonho a flutuar. A paixão me envolve, mas tu não percebes. Em cada olhar teu, a esperança se tece. Mas essa obsessão é um fogo que queima. Teu coração distante, uma sombra que treme. No silêncio entre nós, um eco de vazio. Amor passageiro, como o vento no fio. Teus passos incertos, um labirinto a seguir. Teus medos ocultos, eu tento sentir. A tensão cresce, mas não há resposta. Meu amor por ti é a pena que me acosta. Mas essa obsessão é um fogo que queima. Teu coração distante, uma sombra que treme. No silêncio entre nós, um eco de vazio. Amor passageiro, como o vento no fio. Teus passos incertos, um labirinto a seguir. Teus medos ocultos, eu tento sentir. A tensão cresce, mas não há resposta. Meu amor por ti é a pena que me acosta. Mas essa obsessão é um fogo que queima. Teu coração distante, uma sombra que treme. No silêncio entre nós, um eco de vazio. Amor passageiro, como o vento no fio. E quando a noite cai, a verdade aparece. Às vezes o amor é só uma prece. No fio da saudade eu aprendo a deixar. Um amor não vivido, como nuvem a passar. Agora vejo claro que não pode ser. Teus olhos, tua essência, mas eu vou me perder. O vazio que fica é a lição que ficou. Amor passageiro que o tempo levou. Mas essa obsessão é um fogo que queima. Teu coração distante, uma sombra que treme. No silêncio entre nós, um eco de vazio. Amor passageiro, como o vento.